te vai incomodar. Vem que vem, o bagulho vai trincar. Cê não pediu, então segura, agora o bicho vai pegar. Vem que vem, vagabundo, que eu já tô na fúria. Se é pra bater de frente, ninguém me segura. Tá pensando que mulher é só sabe rebolar? Eu sou a prova da revolução, arma de rimar. Batida pesada, pancada, som de malandro. Cê não desacreditou, não tava atirando? Agora paga um pau na moral que eu deixo. Quem fala demais sempre paga um preço. Pra você nós é problema. Revolta feminina roubando a cena. Não é só querer ouvir, só curte o som. Rap é só pra quem tem o dom. Tá tirando quem? Respeita, mané. Tá tirando quem? Eu sei o que cê quer. Tá tirando quem? Quer tirar as mulheres. Então tira, tira, eu tenho o que você quer. Mais do que você pensava. Uma mente engatilhada, toda carregada, que a qualquer momento pode disparar. É só fazer a mira doida e apertar. Infelizmente, véi, você não merece. Descer ao teu nível, maluco, esquece. Eu sou mais eu, até debaixo d'água. Eu sou mais eu, pedra lapidada. O tempo aprimora, a idade é um troféu. As estrelinhas, cê já sabe, né? Vivi lá no céu, não sou exemplo pra malandro. Não queira se espelhar. E se pisar no calo, tu sabe o que vai ganhar. Deixa eu viver a minha, cuide bem da sua vida. Quem não respeita as caras, nunca fica bem na fita. É só um dois pra você, ninguém passa o pano. Então se liga, pois ele tá rasgando. Tá tirando quem? Respeita, mané. Tá tirando quem? Eu sei o que cê quer. Tá tirando quem? Quer tirar as mulheres. Então tira, tira, eu tenho o que você quer. Tá tirando quem? Respeita, mané. Tá tirando quem? Eu sei o que cê quer. Tá tirando quem? Quer tirar as mulheres. Então tira, tira, eu tenho o que você quer. Tá pensando que é fácil? Que tudo é frevo? Mulher também sofre, a gente vive no gueto. No meio do crime e da bandidagem, a gente sabe muito bem o que é malandragem. Então não vem tirar, maluco, abaixa a cabeça. O microfone tá ligado e vai ser muita treta. Puro veneno, serpente de favela. O som bate pesado até no fundo da cela. Misture tudo pra ver no que vai dar. Revolta, ambição, o poder de rimar. Epidemia sonora pra quem duvidou. Tamo aí no veneno pra tocar o terror. Vacilou, vacilou, quem não acreditou que eu podia chegar um dia onde eu tô. Invadindo a quebrada pra roubar a cena. As dona malandro, vai vendo o problema. Tá tirando quem? Respeita, mané. Tá tirando quem? Eu sei o que cê quer. Tá tirando quem? Quer tirar as mulheres. Então tira, tira, eu tenho o que você quer. Tá tirando quem?